Fecheiro 35, página 341. Felícia, falando para a terceira orelha. Está aí o Gabriel? Por que não apareceu o Gabriel na televisão? Que tu não és a televisão, eu sei, mas tens um contrato. Se não consta, tem de constar. Onde apareces tu, tem de aparecer o teu irmão. Só apareces tu. Sei que não és nenhum chefe da televisão. O problema é que eu ando com sonhos ruins, que não me agradam nada. E desligava, atravessando o pátio com os seios soltos, descidos sob a superfície do robe, recebendo já uma outra chamada, atrás da qual havia alguém muito importante, para cujo etéreo ela ria, embevecida. Sim, sim, foi muito formidável, respondia Felícia em robe mal atado, levando atrás de si a farta cabeleira solta e o molho de rosas estampadas. Ana Mata assistia, esperava. Era preciso esperar pela boa pancada de Domingos. Ali vinha ele, em fato treino completo, a caminho da mesa. Tinha a certeza que trazia nas algibeiras aquilo de que ela precisava. Não podia esperar mais. Já tens as cadernetas todas? Lê lá o dinheiro que elas têm, pediu Ana Mata. Domingos, ainda com a boca cheia, tirou as cadernetas da algibeira e começou a ler. Se alguém tinha de ler, pois leria ele, só para fazer a vontade da avó. Tinha de ser, era o seu tributo de neto, uma vez que toda a gente tinha de prestar tributo a alguém. O filho mais velho de Felícia leu. Minha caderneta, 1.020 e 40.000 escudos. Lido daquela maneira e daquela forma lenta, a quantia parecia uma charada. Lê a verdade, pediu Ana Mata. Então havia de ler mentira. Mas Heitor tem muito mais. Tem 1.520 escudos. Consulta da semana passada. E Antonino? Deixa ver, deixa ver. Domingos começou a rir. O Antonino tem 300.022 escudos. 300 contos, portanto. O resto deve estar nas cadernetas da Divina. Domingos a rir. Em fato, treino preto, listado de azul. Satisfeita, avó Ana Mata. Ana Mata muito concentrada. Isso tudo quanto dá? Ao todo, 2.500 contos, não mais. Domingo, cheio de paciência, sem nenhuma faca na voz, a fazer contas de somar. Ana Mata também fazia as suas contas. Pensou, pensou, com a mão no ar, segurando ela mesma as cadernetas, a impedir que Domingos desandasse para onde quer que fosse. Ele ainda não podia ir-se embora, porque antes tinha de lhe dizer para quantas carrinhas novas, como a do Antonino, 2.500 contos davam. Perguntando a medo, com a mão no ar, com receio que o neto mudasse de tom. Domingos Mata, porém, ainda estava cheio de adormecida paciência, falou verdade. Para nenhuma, avó. Só dá para metade. Metade? Qual metade nem metade? Vocês têm dinheiro escondido noutras cadernetas. Vocês não têm só esse dinheiro que está escrito. Isso não pode ser. Felícia passava junto da mãe e do filho mais velho, ainda ligado ao telefone. Com a cabeça inclinada, transportava bebidas e comidas rápidas para cima da mesa, como se fosse verão, segurando o aparelho entre o pescoço e a orelha. Agora só dizia: obrigada, amiga, obrigada. Deus paga vocês todos tamanha bondade. Estarem felizes com a felicidade de Janina é bondade, sim. Desde ontem à noite que o telefone não para. Toda a gente deste mundo feliz com o sucesso de Janina. Tchau, tchauzinho, até logo. Finalmente, desligava o telefone. Pois bem, uma vez livre do aparelho, também ela ia buscar a sua própria caderneta para ler à mãe. Ia já. Foi, veio, e com a voz determinada de quem vence as dificuldades da vida e agora pode falar de si mesma enquanto parábola, aproveitou para proclamar, alto e bom som, que a sua conta havia meses que não tinha lá nada. Estava em zero. Zero de zero, dizia Felícia, ignorando o telefone que apitava sem cessar, desligando. Eram as pessoas do bairro dos Espelhos, em peso, a felicitá-la. Mas ela não podia mais. Explicou que tudo o que possuía havia dado a Janina e Gabriel. Que ninguém se esquecesse que ela até tinha pago um professor de canto para aperfeiçoar Janina. Ela. E agora, em zero. Mas estava bem em zero, graças a Deus. Eu vou em frente com zero. Deus é grande. Nossa Senhora é grande. Esta cabeça verá. Que Deus nunca falte. Dizia como se quisesse ensinar a sua mãe, agarrada a quatro cadernetas da caixa que não lhe pertenciam, a olhar para dentro delas, a folheá-las, quando nem sabia ler uma letra do tamanho de um boi. Agarrada às cadernetas, para quê, minha mãe? Perguntando ainda com a misericórdia da noite anterior. Aí o telefone tinha começado de novo a tocar. O pequeno aparelho a chamar e a estremecer ao mesmo tempo. Felícia pegou nele e gritou. Sim, obrigada, tudo bem. Janina não atende porque está muito ocupado lá em Lisboa. Olha, agora mesmo está ele a fazer ginástica para poder dançar no palco. Sim, Gabriel também. Suspendeu. Desligou, definitivamente. Colocou em mensagem. Mensagem. Felícia disse para a mãe. Eu, sua filha, Felícia, bem como as minhas irmãs, as três em zero. Cadernetas em zero. Germana e Dileta nem têm caderneta. Porque estava-se-me a xingar rapazes, hein? Todos em zero e vivemos bem. Ana Mata esperava. Ia devagar. Tinha um plano. Sim, as duas irmãs, Dileta e Germana, impelidas pela conversa, trouxeram o seu dinheiro em notas e também as mostraram. Cada uma tinha começado a contar. Contavam, nota a nota, sentadas nas cadeiras empilháveis, à sombra de um guarda-sol, onde uma Pocahontas e seu cavalo apareciam desenhados no meio de um prado. Pachorrentamente, contavam, molhando o dedo no lábio, passando as notas, fazendo contas de cabeça. Mas nenhuma nem outra chegavam aos 100. A cena era conhecida. Domingos perdeu a paciência. Em parte nenhuma do mundo isto se vê. Só falta às crianças trazerem os porquinhos de barro. Ana Mata, pensando, pensando, afagando as cadernetas sem as querer entregar. As três filhas, as crianças e as noras, netas, os netos, homens, todos presentes. Belisa e Sissi. Heitor pai foi-se afastando, encostando-se às portas. Também ele não tinha nada. Tudo o que possuía estava escondido dentro de uma bota. Domingos perdeu a paciência, enquanto Ana Mata pensava, agarrada às cadernetas. Ana Mata estendeu a mão e entregou-as. Ai, ai, vamos então para o nosso chão muito pobres, disse ela cheia de tristeza. Muito, muito pobres, mas temos de ir. Felícia colocou o telefone longe. Só depois encarou a mãe. Diga, mãe. Para o nosso chão, muito pobres, mas está decidido. Voltamos. Mas voltamos para onde? Perguntou Felícia, reparando pela primeira vez na forma como Ana Mata estava embrulhada num vestido cujas mangas roçavam o chão. Olhava para a mãe como uma mulher mal embrulhada, que de repente se erguia, não sabia de onde, atazanando a vida de todos. Como é isto? Agora, vossemecê mal sabe vestir? Pois vamos para onde? Os netos puseram-se a rir. Desencontrados, tomavam um pequeno almoço tardio, próprio de uma manhã, depois de um dia de festa, e não podiam deixar de se rir. Havia sentimentos de liberdade espalhados pelas sombras friadas do pátio, e riam. A mesa, posta à pressa, atrouxemou-os pela hora avançada. Temos de voltar, disse Ana Mata na sua língua. Aqui vamos desaparecer todos, um a um. Voltamos todos, com o Gabriel e também com o Janina. Lá na cidade da praia há muito lugar para ele poder cantar. Lá cantou meu pai, meu avô e todos os meus filhos homens, tios de Janina. Lá na nossa terra, aquele paraíso de terra. Paraíso de terra, minha gente, cantarolou. Os netos e os bisnetos puseram-se a rir. Até os filhos de Antonino, espalhados pelo colo das tias velhas, riam. Até eles. Era bom ver rir, todos a rirem de Ana Mata. Até os dois cães, sentados, a olharem, de mão em mão, seguindo a comida. Até os olhos dos cães dos Mata riam. Ana Mata, sentada na sua poltrona, a sua caucha de plástico, a ouvir. A seus pés, depois dos banhos de chuveiro, corriam três volumosos rios, cheirosos rios. Nívia, cadum, musgo real, palma olive. Não hoje, não amanhã, mas depois. Logo daqui por uns meses, um ano, vamos. Vamos voltar para a nossa terra. Ela é muito grande, tem água longe, mas tem. A gente vai buscar. Todos os dias vamos buscar água. Pois para quê? Muita água. Aqui estamos no meio dela e desaparecemos. Desaparecemos todos, que não escapa nenhum. Todos a rirem de Ana Mata. Os bisnetos, e entre eles os filhos de Antonino, dobravam o riso. Os dois cães, de orelhas soltas, continuavam a rir. Conceição sentiu pena de Ana Mata. Curvada sobre a poltrona de plástico, passando-lhe as mãos pelos ombros, compondo-lhe o vestido atravessado pelas costas, Conceição explicou: não podemos ir para a nossa terra, avó Mata, não podemos. Não vê que não estamos preparados? Que não temos dinheiro para voltar? Não vê que custa muito levar toda esta gente de avião? Quanto custa o avião? E depois, o que faria esta gente toda lá? Onde trabalhava? De que vivia? Não há de que viver lá, pense bem. A casa de Ana Mata são 3 casinhas pequenas e destelhadas que lá ficaram. Não se lembra das fotografias que mandaram? Sem janelas, nem portas? A esta hora já as cabras vivem nelas. Vive num outro mundo, avó? Ana Mata sentiu o seu plano escorregar-lhe das mãos. Olhou muito firme para a parede em frente, o alto paredão do pátio. A sua cabeça livre para pensar, pensou tudo. Viu demais. Queria aquilo dizer que os Mata estavam cercados. Estavam presos em toda a parte. Presos em todos os lugares. Presos aqui, presos acolá. Em todos os lugares da terra e do mar, os Mata estavam presos. Presos na casa do ribeirinho da praia. Presos no bairro dos Espelhos. Presos na fábrica velha. Presos. Então, nunca mais vamos voltar. É isso que tu queres dizer? Pensava Ana Mata. Acaso seria tudo aquilo verdade? Não lhe estariam a mentir? Felícia levantava os tabuleiros carregados de garrafas. Arrumava-os às rosas do seu grande robe de inverno. Domingos e Heitor partiam em fatos de treino montados em luzidias bicicletas. As crianças espalharam-se pelo chão, empurrando dezenas de objetos que guinchavam, trotavam e corriam, produzindo ruídos mais altos do que os antigos engenhos das noras. As raparigas netas secavam os cabelos com máquinas elétricas e Dileta ligou o rádio para ouvir a missa. Ana Mata ia para comer o seu pão com leite, mas deitou fora. O problema era esse. A sua gente tinha-se afogado em coisas, enquanto a casinha, para além do mar, se destelhava. Felícia? Chamou Ana Mata. A sua filha nem a ouviu. Oh, Felícia! Era isso. Não tinham dinheiro nas cadernetas, porque ele andava ali pelo chão, em todas aquelas máquinas que enchiam as casas e o pátio. Pensou na sua língua. Porque gastavam tanto dinheiro em objetos sem empréstimo, em fios elétricos, em lâmpadas, em relógios. Só relógios, naquela casa havia 25, porque ela os tinha contado. Em discos, em revistas, em fotografias, carradas e carradas de objetos completamente inúteis. Tinham 2 cães que não ladravam nem mordiam, e só para cada um deles possuíam 5 açaimos, 10 açaimos. Bonecas. Suas bisnetas tinham tantas que nem se entretinham em embalá-las nem vesti-las. Já era só contá-las. Bicicletas, cada uma tinha sua, como se nenhuma delas conseguisse ser entalada entre as pernas de nenhum outro. Um desperdício. Escravos. Para sempre escravos dos lugares. Porque eram escravos dos objetos e das máquinas. Só máquinas, eles tinham-nas para abrir latas, cortar unhas, cortar cabelo, cortar pão, fazer massagem nas costas, nos dentes. Umas outras faziam furos em portas, outras faziam furos em paredes, outras faziam-nos só em alumínio. Cada uma para seus metais. Tinham para serrar, para triturar, para premir botões que agiam sem se levantarem de lugar, para aquecer, para arrefecer, para gelar, para moer, para fazer calor e fazer vento, substituir o frio e o sol. Tudo eles tinham, para tudo. Eram escravos disso tudo, e por isso eram escravos dos lugares onde essas coisas todas estavam. Isso ela queria dizer a Felícia, isso mesmo. Gritou em sua língua, Felícia, vem cá. De novo Felícia, no auge da onda do seu bem-estar com a vida, nem a ouvia. Respondia de longe, volte você, minha mãe, para seu paraíso de terra. Olha, lá tem ainda suas cunhadas, tem onde ficar, porque não deixa aí a sua caucha e vai para junto de suas irmãs mais novas do que você. Vá, eu por mim não quero voltar. Não sei se as minhas irmãs querem, mas eu não. Vossemecês querem voltar, manas? Dileta e Germana, caladas. Nem sim, nem não. Ana Mata, esperando que elas falassem. E elas, muito pesadas, muito lerdas. Nada. As netas, também presentes. Nada. Ninguém. Nada. Ana Mata, como se estivesse a ver um caminho ladeado de flores, de repente abrir-se-lhe sobre o nada. Olhou só para a frente, à procura do futuro, e ele não estava lá. Três casinhas destelhadas. Era como uma cova que se abrisse a seus pés e engolisse o seu plano para os levar de volta com ela. Mas Ana Mata ainda iria cair mais baixo. A cova onde tinha entrado ainda iria ficar mais funda. O dia claro tinha-se feito escuro. O vestido traçado tinha escorregado. Quer dizer que vocês me enganaram? Que nenhum de vocês vai voltar, não é isso? E eu, como faço? Como vou voltar sozinha para a minha terra? Dei minha confiança a vocês para vir e voltar. Mas agora vocês querem morrer todos nesta terra diferente da nossa. E ela não é boa para os meus ossos, não é boa para os ossos dos Mata. Os ossos dos Mata estão todos lá, no nosso chão. Quem disse que não é boa? Perguntou Felícia, imperturbável, andando de um lado para o outro. Ora, ora, senhora, quem manda no morto que cada um em si sente não é o passado morto dos outros, é o futuro do vivo que cada um traz em si. Vamos agora fazer a vida negra das pessoas que amam a gente por causa do morto que cada um transporta em seu corpo? Deixe-se de histórias, senhora. O nosso chão seguro, olha, nem há. Olha, o único chão seguro é o corpo de cada um. Quem tem seguro noutro lugar? Se calhar nem esse a gente tem. Felícia Mata a engolir pão, a palitar um dente, a falar como se fosse imortal, a atender o telefone. E Ana Mata sentada, com as mãos recolhidas, seu copo de leite entornado e seu pão deitado fora, as mangas do vestido rojando pelo chão, tinha começado a chorar. Mal se lhe percebiam as palavras preferidas na sua língua. Devíamos aproveitar. Agora que estamos todos vivos e todos honrados. Ai, ai, todos ainda honrados. Devíamos aproveitar para sair daqui. Ai, ai. Ana Mata a levantar-se da sua poltrona de plástico. A movimentar-se pelo pátio, a voltar atrás, a deixar rojar pelo chão o vestido traçado, a empurrar a poltrona devagarinho, devagarinho, a empurrá-la. O que está a fazer, minha mãe? Ai, ai, muito devagarinho, através do pátio, a poltrona afastar-se do seu lugar cativo, da foz dos três rios, e ela mesma a afastar-se, a dizer adeus aos rios, já que nunca mais ali voltaria. Iria para sempre sentar-se num outro lugar. A empurrar a poltrona com os seus dois pulsos magros de mulher mosquito, empurrando um mundo para longe do outro, a separar os mundos, a fazer um longo percurso com suas pernas tortas e magras, através de um pedaço considerável do mundo. Sim, que ninguém a ajudasse, não precisava. Aquilo era um assunto só dela. Por seus pés, haveria de ir ter a algum lugar do pátio, a algum outro lugar da terra, a empurrar a sua caucha até à porta aberta da sua casinha parda, com uma só janela do tamanho da capa de um caderno escolar, de costas voltadas, para sempre, à região daqueles que a tinham traído e abandonado, para sempre, sempre. Com o telefone na orelha, Felícia gritava de muito longe. Oh, sim, nossa mãe muito chata. Acha que sabe tudo, menina. Fala diretamente com Deus, mas ouve muito mais do que ele lhe ensina. É a vida, é a vida. Deus diz-lhe um e ela ouve dois. Quando não, ouve três. Aumenta tudo o que quer. Com Janina, sim, tudo bem. Deus nos encaminha. A esta hora está ele em Lisboa a dormir. Olha, beijos para você também. Vou dar seus parabéns ao Janina. Sim, minha amiga. Felícia, muito longe dali. Todos muito longe. E tudo o que ficava longe, muito perto. Ali no Diamante. Depois se disse que, sem ninguém dar por isso, era a vida a empurrar todos, a levar todos de mistura, uns ao lado dos outros, como na lama se encontra o escaravelho e a pérola, como no abismo a falange e o dente de ouro se reúnem. Sim, minha amiga, não tenha nenhum cuidados, por aqui ficamos todos finos, todos muito bons, muito formidáveis.